Azul 4234, livre acionagem para o táxi. 649, coordene com a equipe de Sol, ATR da Passaredo, passa a retaguarda, assim que o livrar o setor, tem livre pushback, chame para o táxi. Confirmando, o tráfego já passou, quem tem livre? Sete, livre ingresso de decolagem, pista 10, vento variável com 03 nós. One 755, taxi approved via Juliet 2005. Via Juliet, spot number 5, go 1755. Golos 38, controle 119, decimal 8, bom gol. 198, passeio 227. Solo Salvador, bom dia. Mike Yankee. Saída Água Transição Alerta, só de 180 milhas. 227. Nave para a posição 2. Mike Yankee, Yankee, aguarde. Grato. Volume 649, só um momento. O Mike Yankee, Yankee, só confirme para o solo. Entendeu o que vai aguardar? Positivo, ciente. Bono 649, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame torno no 895, ajuste no 015. Tente azul 4234, Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame torno no 895, ajuste no 015. Gol no 759, chama Recife 251, alternando no 3315. Bom dia. E mantém cabeceiro no 0, gol no 649. vento 130 graus com 04 nós, livre decolagem, pista no zero. Yankee é autorizado iniciar o reboque, reporte no término. Grato, iniciando o reboque. Ali mantém cabeceiro no zero. O 25 autorizado, enquanto estabilizado, ILS, 10-2015. Tô no 759, está na escuta do controle? Apolo 42, controle 119, decimal 8, bom voo. 19, decimal 8, 0, voo no BR 49. Estou em Salvador, eu vou no BR 49, bom dia. GM 49, sobe 360, saída da El Vigilância. 360, da El Vigilância, voo no BR 49. Quatro vento 120 graus com 04 nós, livre decolagem, pista no zero. Controle 119, decimal 8, bom voo. Controle 19, obrigado, bom dia. Azul 4234. Controle Salvador, bom dia. Azul 4234, passo de Uber. Azul, 4234, sobe 350, vigilância. 350, 62, azul, 4234. Seu passageiro 2227 solicita a posição Arbor via voar direto para a Vitória da Conquista, senhor, em coordenação, controle, centro recife. Guarda a coordenação 2227. E o nível final 160, por favor. Ok. Eco Delta Manati, mil pés, da coluna 7, curva direita, corredor Axé. Transponder 01125, controle 198, turno 1895. Corrigindo então a plataforma P3, o Mike Eco Delta chame 1-1-8-9-5 para acionamento. Eco Delta, bom dia, liga o sinal, chame táxi. autorizado a Chanel 6225. 6225 chama posição 18845. 1845, obrigado. Confirmando 1895. 95, obrigado. Torre Salvador, bom dia, Chanel 6225, a ordem da distância, prevachado e travado. Chanel 6225, tem livre pouso, pista no 0, vento 1, 50 graus, com 03 nós. Livre pouso, nada a 0, Chanel 6225. 1015 altímetros. É autorizado nível 160, porém mantém a saída. Chama Recife 1251. Recife 1251, Boro 649. Solo 50, à direita, solo 121, decimal 9, bom dia. Via Alfa, Juliette, portão 01, bom dia. Alfa, Juliette, portão 01, 34, chama Recife 126, decimal 85. Ingresso no 7. mantém o Delta, te chama alinhado e pronto. Obrigado, senhor. Bom dia, passageiro. Bom dia. Você falou 51208 controle. 208, grato. É 119 decimal 8 controle. 198, grato. Controle o Mike Eco Delta decolado para os 510. Gente, o Mike Eco Delta autorizado 1000 pés. Reporta 20 milhas fora. Delta reportará 20 fora. 1000 pés. 4039. Copia. Azul 4039, Campinas, aprovado nível 300. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Motiva. Curva direita, Upper 10, bridge, Upper 16, posse conforme a rota do plano. Transponder 5011, quais são? 5015, controle Salvador 1198. Azul 4039, confirmando a sua, após Leda, são voo a posição Motiva, Mike, Oscar, Tango, Victor, Alfa. Azul 4039, cotejamento correto, chame pronto. Geral por ver corredores, informa as pessoas a bordo. Três, três, zero, quatro, bom dia. Desce para 2000 pés, na via chegada Bonfim 1015. Tá chamando o solo, Mike, quem é que? Dois, confia. 27, bom dia, Golfo Confere. Autorizado Salvador Recife. Nível 370, decola 10, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, 5021 da Ultrasponda, controle 1, 19, 8. Cinco zero dois, um não transponder, saída por curva esquerda. Momento correto, chame pronto no zero cinco. Deck aquilo pro seu. Três pessoas a bordo? Dado aquilo via corredores 1.500. 3304, desce até 2.500 pés, 1.500, 3304. Sol sai para o táxi. Voo no 887. Formando de Novo Liberal, autorizada final 17. Gêmea 312, voa ETAP, desce para o 050. Horas 10 milhas, rumo ao nordeste, o pequeno porte estabilizado 1500 pés. Thank you, Patrick, 304. Autorizado, sono 7. Vento 170 graus, 03 não. Repouso no 7, que é 9 grau. Senhor, 3 e 5, confio em até o ponto de espera. Parte principal Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, posição 095. 4, é ponto estabilizado ali, ACM 15. Afirmativo. Reportará estabilizado, pode prosseguir para 2000, são 3304. Autorizado 2000. Afirmativo. Deixando para 2000, reportará estabilizado, são 3304. Quilo chama a torre 18895. Quilo ingresso final na 7. Visual, torre 3304. Torre 18, 95, 3304. 304, me escuta? Afirmativo, tá 3304, final, baixado, travado. 3304, pouso autorizado no 0, vento 130, grau 059. Autorizado, pouso na 10, tá 3304. Gol no 87, decolou, zona 71208. 08, gol no 87, pode ir. Autorizar as reportagens. Direto que dá quilo 360, curva pela esquerda. 360, curva esquerda. Aquilo pode ingressar na final do ano 7? Sim, foi final no 7 atualizado. Quilo, pouso autorizado, pistola 7, 140 graus, 013. Tá bem, aquilo, final zona 7. Xenemia 312, desce para 2015, autorizado LS. Táxi até o ponto de espera, e ainda no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 095. Polo, Salvador. Sol 3604, bom dia, Alfa Juliette 04, portão. Salvador, bom dia, Sol 3604. Bom dia, então 3304. Alfa Juliette 04, portão. Alfa direto 09, autorizado a decolagem, substituição no 0, no 40 grau, 059. Juliette, 500 quilos, solo 2, qual parte? Ah, tá, autorizado, backtrack para a base. Te chamo agora Recife 26.85, alterno no 2545, no 87. Bono 887, controle. Azul 4039, decolado 251208, controle. Ok, 208, informo que na decolagem provavelmente pegamos dois pássaros. Então preciso que dê uma olhada aí. Sim, vou mandar verificar. Só confirmando o controle 198. 198, obrigado. Controle, muito bom dia, é o Azul 4039. Sobe 300, vigilância. 300. Pista impraticável, inicia esperas com curvas pela esquerda sobre a posição duna. A aeronave que decolou provavelmente colidiu com o pássaro e zero está fazendo o cheque da pista agora no momento. Curva pela esquerda, hein, Zona? Gol no 887, chama Recife, no 26.85, alterna 12545. Na 6225, Golf confere, autorizado Salvador Brasília, nível 320, decolando 10, curva direita, saída árvore, transição eletro, via peso 17. 5031 no transponder, controle 119.8. Azul 4039, controle. Controle. Que a torre solicita o contato. Em 118.95. Passa, passa. Pronto, no 01. Passaram 39, confirmando, colidiu mesmo com o pássaro? Não, não sei, eu tenho dúvidas. Mas eles passaram muito próximo da minha turbina. A senhora conseguiu avistar os bichos aí? Sim, o fiscal já está recolhendo os restos mortais aqui na pista. Ah, tá. Acertou os dois, não dá pra, saber ou não? O senhor mantém a escuta, eu posso falar aqui com o fiscal e pegar uma resposta. Tá bom. Via 340 para Guarulhos. Afirmativo. Autorizado Salvador Guarulhos, nível 340. Decolando 10, curva à direita, saída da Eulê da Motiva, seu peso 16, Belo Horizonte, direto trive, conforme a rota do plano de voo. 5025 no transponder, controle 119.8. Autorizado 340 para Guarulhos, decolando 10, curva à direita, da Eulê da confirmando Motiva, após 17 metros, voo 16, Belo Horizonte, direto trive, volta. O controle é 598, transponder 5025, SAM 3179. Pronto, 06. Vai chamar o 206, SAM 3179. Passa novamente. Na escuta azul 4239. Já formaram retornando a frequência. Cruzando a maçaneta. Afirmativo gratuito. Oceaner 6312 autorizado, prosseguir final, pista liberada, chama a torre 118.95 a estabilizar, 6312. Para 6312, estabilizar, 6312. Thank you for calling Sean Paddock Taxi, Sean Paddock Taxi, Sean Paddock Taxi. Azul 4039, chame de Recife, frequência 1251 e alterna 1-3395. Ok, 251-3395-4039, bom dia. Exato, 1-0, Janeiro, 639. Fere quatro copy para ir por Caracaju para Maceió. Modificado 233, suba da presente na Prod Luna para 2000 pés com ajuste no 015. Informe estabilizado na final do procedimento número 1 na próxima campanha. Copia. Autorizado Salvador Maceió, 2190. Decola do 10, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. 5032 no transponder, controle 1-19.8. O 384-5032 no transponder. No 5032, chame pronto na remota 06 do pote 3. Para o táxi, para 3179. Para o táxi, para 3179. Confirme sua alternativa. Tive táxi até o ponto de espera, Índia no ponto de espera, Torre, 1-8-19-95, 8-19-05.